Manga Q, um podcast pra se ouvir e ler. Olá, caros ouvintes, aqui é a Cessara. Depois de muito tempo, meu tempo e espaço é muito ruim, então eu acho que tem uns 5 anos que o Manga Q foi com Deus, mas ele voltou que nem uma fênix, que nem um wiki de fênix, tá bom? Eu estou aqui com o Nerd Master e o Jota para falar sobre a grande infinita. Aqui a gente não sabe quando que acaba One Piece. E só para tu saber, tem 7 anos. Misericórdia. Do último manga que. Culpa de quem? Do Wallace, com certeza. Eu ia falar do Jota. Não, do Wallace. O Jota é a razão dessa merda voltar. Né? Mas, cara, 7 anos, eu juro que eu tava entre 10 e 5, eu fui pro 5. Mas é isso, gente, estamos de volta e começando com o pé direito, com chave de ouro, pra falar dessa incrível e infinita obra chamada One Piece. E com um timing muito bom, diga-se de passagem, né? Porque teve o trailer agora da segunda temporada, a Nico Robin maravilhosa, meu Deus, eu tava louca pra ela aparecer. É, vamos fingir que não foi por esse motivo que a gente inventou de trazer esse tema. Isso, vamos né? Fingir, vamos. Finge que não. Finge que não, de forma alguma. Então, começando com o Nerd Master, que é o nosso grandioso dono deste pequeno espaço e que me cedeu novamente este pequeno local para falar sobre mangás e HQs. Yeah! Ei, com todo amor no coração, Wallace, vá pra puta que te pariu! Nossa, eu concordo, vá pra casa do caralho, velho. Meu Deus! A gente não precisa de você, filho da puta! E agora, chamando o Viadigo, chamando o Jota? O que foi? Que era o que mais estava querendo que o mangá que voltasse? Aê! Bom, pra manter a tradição, Wallace, não se mexa. Santoriu Ugi Ishidai Danzen Saizen Sekai. Ai, pá. Tá bom, vou fingir que ele metade dessas palavras ele pronunciou errado, né? Mas. Não, tá corretíssimo. Não, aí, tá, viu? Correto. É tipo se você virar pra mim e pedir pra eu falar Pegasus Sui Sei Ken ou Pegasus Silver Sei Ken. Eu vou falar super corretamente. Ok. E agora vamos para os reclames do Plim Plim. Muito bem, espero que vocês estejam gostando desse retorno do Manga Q. Sim, voltou de vez. Foda-se, Wallace. E vamos agora aos recadinhos. Então, o primeiro deles é que o feed do Paranerd continua sendo o archive.org/download/feed-paranerd/feed.xml. O e-mail de contato do Paranerdia é o paranerdia@paranerdia.com.br. O Twitter do Paranerdia fica em twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia você pode procurar por paranerdia.com.br ou digita Paranerdia na busca do Blue Sky que você encontra também. Facebook do Paranerdia, facebook.com/paranerdia. LinkedIn do Paranerdia, linkedin.com/in/paranerdia. DeviantArt do Paranerdia, paranerdia.deviantart.com. Temos também nosso canal do YouTube, youtube.com/@paranerdia. E aliás, falando no canal, tem os episódios do podcast também no canal ou via YouTube Music, só que alguns foram cortados por direitos autorais, mas tem bastante coisa, tá? Mais do que na porra do Spotify, inclusive morra o Spotify. Agora, se você não quiser ouvir por feed, quiser ouvir num aplicativo, Aproveita o Amazon Music, porque lá o Paranerdia tá inteirinho, todos os episódios, sem nenhuma censura. Pode procurar no Amazon Music, você encontra tudo, tá? E quem quiser conversar com a gente assim, de uma maneira mais imediata, presencial quase, né? Temos o grupo do Telegram do Paranerdia, que é o Hub Multicultural do Paranerdia, cujo endereço é t.me/Paranerdia. E para quem quiser ajudar a gente financeiramente falando, temos os mecenatos do Paranerdia no picpay.me/Paranerdia, apoia.se/Paranerdia também, ou pix-chave paranerdia@paranerdia.com.br. Então fiquem agora com a volta do incrível Man HQ. Então, pessoal, fazendo uma breve introdução sobre One Piece, ele é uma série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda. Os capítulos foram, na verdade são, publicados na revista Weekly Shonen Jump, tendo sua primeira aparição em 22 de julho de 97, com os capítulos compilados e publicados em 111 volumes até esse mês de janeiro de 2026. Pela editora Shueisha. Já a versão anime de One Piece conta com, até o momento, 1.155 episódios, com previsão de término. Lembrando que One Piece... Não, sem previsão de... Não, filha. Sem previsão de término. Nem Tio Oda sabe quando é que vai terminar essa merda. Calma. É porque, assim, a primeira temporada de One Piece será encerrada agora, em 2026, e sofrerá um... Não vamos dizer um hiato, né? Mas ela vai ter uma pausa... para retomar, né, ainda esse ano, só que agora com episódios mais compilados. Não vai ser mais essa sequência que está tendo há tantos anos. Porque, assim, gente, um capítulo está literalmente virando um episódio. Normalmente, um episódio de anime de 23, 25 minutos, ele compila até 4 capítulos de mangá. Só que One Piece já chegou num ponto que ele está, assim, animando... um capítulo, literalmente, então tá ficando uma coisa mais longa do que já é. Porque já tem alguns anos que ele alcançou o mangá. Então essa é até uma pausa pra respiração. Mas agora, realmente, término da obra, me corrigindo, não tem previsão. Oda já deu umas prévias, daqui 5 anos, daqui não sei quantos anos, isso aí já tem 5 anos, viu? E aí, tamo aí. Então aí. Eu queria falar pro ouvinte aí, que quem tiver interesse em ler o One Piece, o mangá de One Piece, tem na Panini, com valores entre R$ 35 e R$ 42,00, né? Você pode comprar direto na Panini desde o volume 1 em diante, quem quiser colecionar. E, né, Panini, por favor, patrocina nós. E fora também a compra da versão Tankobon, se não me engano, ela tá lançando a versão 3 em 1 também, o que facilita... Sim, também conhecida assim, como tijolo. Exatamente. Ou chaproca. Ou pra quem consumir os mangás lá no Japão, é o que a gente chama da, no caso da Shonen Jump, que é a Jump Remix, que ela pega até 3 volumes, compila num volume só e taca na sua cabeça com 700 páginas. É muito bom pra quem quer colecionar. E também está disponível no Manga Plus, que é o aplicativo oficial da Shonen Jump, tendo traduções semanais simultâneas com lançamento japonês em português brasileiro. Então acompanhe a versão oficial, galera. Ou seja, pra que comprar, né? É, comprar é bom. Eu, se um dia for lançado The Prince of Tennis em versão física, eu compro. Tá bom, parabéns. Então, começamos falando do que, senhora Dona Roche? Ok, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o mundo de One Piece. Como que é a criação de todo o universo dele e a sua expansão, Nerdmaster? Quer começar? Bom, pra começo de conversa, que o mundo de One Piece não é a Terra, tá? É, isso é um fato. Não é o planeta Terra, é um planeta próprio. É um mundo deles, que são o quê? 95% água? Por aí, provavelmente. Por aí, né? Assim, o máximo que acontece, que é o que a gente tá vendo muito agora na série, é a localização que eles estão usando para escolhas. O próprio Oda, nos SBS, se não me engano, ele fala qual seria a naturalização dos personagens se isso passasse no mundo real. Tem, né, obviamente, as inspirações localizacionais, países, etc. Mas é literalmente outro mundo, a Terra ela passou pelo dilúvio, ficou no dilúvio mesmo, e é isso. Aí tu imagina um mundo que é 95% água. Então, o principal meio de transporte é navio. E a principal, vamos dizer, profissão que você tem mais costume é pirataria. É pirataria ou ser da marinha. Ou marinha, né? É. Que não deixa de ser pirata, né? Porque os marinheiros, de vez em quando, faz cada merda. Então, assim, os marinheiros é tipo a política, né, galera? É, vive fazendo merda, né? Então, e o que tem de corrupção ali é muito grande, que é o que leva a gente a pensar também sobre a dualidade do universo assim, porque o governo mundial, ele se diz correto, mas os piratas, eles estão sendo mais corretos até que o próprio governo mundial. Mas nesse caso é só o ponto de vista, né, Cessara? Porque assim, se a gente está acompanhando a história a partir de um bando de pirata que é, em essência, uma galera do bem, a gente só vai enxergar tudo a partir do ponto de vista desse bando, né? Então, é possível que se a gente tivesse uma história sobre um grupo de marinheiros que fosse justo, né? Tipo a espada, a sword lá, e a gente acompanhasse a vida do Cobb, por exemplo, a gente poderia estar vendo os piratas e até mesmo o bando do Chapéu de Palha como vilões, né? Não, mas se a gente for pegar pelo próprio Cobb, a gente já tem uma visão que existem pessoas boas dentro da marinha, assim também. Sim, como tá. Existem pessoas ruins dentro da pirataria, mas quando a gente vai lá pra outra galera, a gente já vê que a coisa não é muito nesse andor, né? Então... Existe basicamente nesse mundo três, entre aspas, poderes: o governo barra marinha, os pirata, né? Como diria o Didi, os pirata, e o exército revolucionário. Esses são basicamente as três alicerces de poder que reinam o mundo. Também que tem gente que não é nem pirata, nem marinha, nem exército revolucionário, mas foda-se. Sim, são pessoas civis comuns que têm seus bares, seus restaurantes e afins pelo mar, né? Além disso, o mangá do One Piece, você vai começando a ler e ele vai se complicando, mas não de uma maneira ruim. Ele vai se tornando mais complexo, então as coisas não ficam muito duais, né? Elas têm camadas e mais camadas. Então, o mundo que você começa no primeiro volume, ele tá muito mais complexo lá no 50º volume, que você já não reconhece aquele mundo simples do início, né? Eu lembro de uma época, isso é na primeira ou segunda vez que o Aokiji encontra com Luffy e companhia, que a galera salva uma meia dúzia de civil que tava perdido numa ilha. Vão lá, vocês vão com o cara da marinha. O Luffy: não vai com o cara da marinha não, que ele é ruim. Não, como assim ele é ruim? É o cara da marinha. Ah, é que a gente é pirata, né? É verdade, vocês podem ir com o cara da marinha, não tem problema não. Não, e é desse jeito. Falando nisso, a marinha, vamos botar a marinha pra conversa, né? No começo tinha gente muito boa e tinha gente muito merda. A marinha sempre foi muito extremo e essas pessoas sempre são, né, misturadas entre elas. Você pega, por exemplo, na primeira formação dos três almirantes, quando o Sengoku ainda era o almirante da frota, tínhamos o filho da puta do Aokiji. O grande. Que acabou se tornando tão filha da puta assim, né? Eu chamo ele de fabricante de rosquinha. Fabricante de rosquinha. Não, não. Ai, é esse. Não. Ah, não, é o Sakazuki, desculpa. Não, esse é o Sakazuki. Eu tô falando do Aokiji. Aokiji é o Kuzan. É o do gelo. Cuzão. É o Kuzan do gelo. Que é o filha da puta no começo? É. Mas é o filha da puta que tu gosta. Porque ele não parece tão filha da puta. E depois da história da Nico Robin, você vê que ele não é tão filha da puta assim. E por aí vai. Vai que ele larga a marinha porque ele não concorda com as merdas. Que aí sim, o maior filha da puta de todos, que é o Sakazuki, a porra do Akainútil, né? Beijo na boca do pessoal do Guiki, que é o Akainútil. E o Kizaru, Que, cara, eu tenho um ódio do Kizaru, não é pelo Kizaru, porque o Kizaru em si até que não é tão filha da puta quanto os outros. Ele consegue ser menos filha da puta até do que o Aokiji, mas a voz do Kizaru, você gosta disso, né? A vontade que eu tenho de dar uma porrada nele cada vez que ele abre a boca pra falar, puta que o pariu, cara. Do Kizaru eu gosto do meme, tip tip no chapa chapa. Tá. Ai, caralho. Então, já que a gente já tá nessa parte da construção dos grupos, né? Das hierarquias, vamos dizer assim, tem a própria mitologia dentro de One Piece, que aí já entra as Akuma no Mi, que são a fonte dos poderes de boa parte de muita gente do universo de One Piece. As frutas do diabo. Mas deixa eu só terminar uma coisinha sobre os almirantes, né? Porque aí, beleza. Era filha da puta, filha da puta, filha da puta. Só que depois, dois dos filha da puta se tornaram menos filha da puta do que eles pareciam ser no começo. Aí vem a segunda onda dos almirantes, né? Porque o Akainuchi do desgraçado do filho da puta virou o almirante da frota. O Kizaru, foda-se, ele continua na mesma merda. Continua sendo o mesmo filho da puta de sempre. Aí entra o Isho, o Fujitora. Que porra, eu adorei o Fujitora desde o primeiro momento. Eu não consegui achar ele ruim, cara. Eu não consegui achar ele ruim nem na primeira vez que ele apareceu. Não, ele já se mostrou um cara legal desde o primeiro momento. Não, eu não desgostei do Fujitora, de jeito nenhum. E aquela porra daquele viado do touro verde do mato, né? Da fruta da floresta, tomar no cu. Aquele ali é babaca. Aquele ali... Que chupa as pessoas, ele. Ai, que delícia! Aquele ali é babaca. Não, aquele ali é babaca. Babaca! Babaca! Né? Mas arregou só pra voz do ruivo. Do Shanks, claro. Ora. Ele tava em um ano fazendo merda e aí Shanks de longe ainda, lá da puta que pariu, fala: o que você tá fazendo aí? Ele: já fui, tchau. Já fui? Oi? Mas aí? Mas me diga lá, dona Host. Quais são os tipos de Akuma no Mi que existem? Existem três tipos. É a Paramécia, a Zoa e a Logia. Ou Logia. Essa aí, confesso. Eu chamo de Logia. Ou Luzia também. Pode chamar de Joana também. Não tem problema, não. Aqui é família. Aqui é tudo família. Mas então, a Paramécia, ela tem habilidades variadas que alteram o corpo, o ambiente e afins. A Zoa, ela permite que transformassem animais. Sejam elas pré-históricas, místicas, comuns e etc. E a Logia, Logia, Luzia, ela concede o poder, o controle de transformação dos elementos naturais. E elas são extremamente raras. Mesmo que assim, 90% da obra todo mundo já tenha comido uma, elas são raras e elas são valiosas. E cada uma das que foram apresentadas até hoje tem também um ponto de importância, porque não tipo, a Paramécia é mais poderosa do que a Logia, ou a Zoa é mais poderosa do que a Paramécia e etc. Cada uma é poderosa por si só, mas vai caber ao usuário dela deixar ela tão perigosa quanto, como é o poder do Luffy, que é transformar o corpo em borracha. Então, a Paramécia. É, que teoricamente as Logias são as mais poderosas. Teoricamente. Eu gosto de uma classificação que eu vi uma vez, que é Logia, poder da natureza. Beleza. Zoan, virar animal. Beleza. Paramécia, qualquer coisa que o Oda quiser inventar. Sim. A Paramécia, basicamente, é tipo os stands de Jojo. Quando você chega lá em The Jojo Land, a coisa já virou uma Zoan, já virou uma Logia. Não é mais, né? Uma Paramécia. Agora, lá em Stardust Crusaders, ainda é uma Paramécia. Ainda é uma coisa simples. Se o mundo estiver assim, virado ao ponto, ao quadrado do cubo, a coisa tem efeito. Depois que eu vi o Oda fazer um cara ter a fruta da porta... E ela ser foda. Eu não falo mais nada. Mano, não é só isso não. Você vê a fruta do Mochi, do Katakuri. É, fruta do Mochi. Caramba. Aí você vê, Logia é o mais poderoso, mas tudo depende da porra do usuário. Você pega, por exemplo, a fruta da lama. que é uma logia. A do pântano, que é uma logia. Mas é a porra do caribu, que é o usuário dela, que é um merda. Que não faz porra nenhuma direito com o caralho da fruta. Então não adianta nada dar uma logia pra um bunda. Você pega o Luffy, que tem... Sempre foi uma zoeira, desde quando eu me conheço por gente nesse mundo de leitura. Ai, a borracha, que não sei o quê. Cara, o Luffy faz umas coisas que, assim, já passou. Ou você pega o Bug, que ele despedaça o próprio corpo dele, que também consegue ser insano quando quer. São poderes que, a primeira instância, a primeira visualização, você fica... Nossa, que poder merda! E depois você fica... Caralho. O Bug sabe usar pra caralho a fruta dele. Sim. O Bug é um dos mais subestimados que tem na porra da obra. Cara, leve em consideração a fruta zoando do Barão Tamago, Tama Tama no Mi. O cara tem a fruta do ovo, aí se ele morre, aí ele renasce como o Barão Pintinho. Barão Pintinho. Barão. É. Não, depois é banana, não. Ele é o Barão Ovo, Conde Pintinho e Visconde Galinha. É, ele, o cara é praticamente imortal, velho. Desgraça, só porque é um ovo. Essa porra. E já que a gente tá nisso, a gente falou das Akuma no Mi, seria bom já entrarmos agora no grupo principal, no protagonista e o seu grupo principal, que é o Luffy e o Chapéu de Palha. Luffy não, por favor, vamos dizer o nome dele corretamente. Bom. Macaco de Luffy. Eu vim ver o Camaco. Eu vim ver um macaco. Então, o que podemos falar sobre Luffy e a sua atual tripulação, que foi pequena durante uns bons anos e hoje em dia, caralho, tá enorme. Continua pequena, não. Você não tá contando a frota do Chapéu de Palha, né, mulher? A frota do Chapéu de Palha não é a tripulação dele, porra. Não, não tô contando a tropa. A tropa não, da Sarah. É porque durante um bom tempo foi só o Luffy, foi só o Luffy, o Zoro, a Nami, o Sop, o Sanji, o Chopper, a Robin, o Frank e o Brook. E aí, depois, lá na Ilha dos Homens Peixe, entrou o Jinbei. Que não entrou de verdade, né? Ele entrou, não entrou. Ele entrou, ficou no arco e não foi. Ele entrou, cara, levando em consideração que o grupo, vamos assim dizer, que ficou mais tempo... Foi os cinco, né? O Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Esse isso, grupo foi o... Foi o quinteto fantástico, vamos assim dizer, né? Depois é que começou a entrar uma patota atrás da outra. Eu vou dizer que foi um bom tempo também depois com a entrada do Chopper e da Robin. Só depois, lá no arco do Going Merry, entrar o Frank. Ficou uns bons anos depois o Chopper e a Robin. Uma coisa legal de quem acompanha One Piece é que as coisas não acontecem do nada, né? O Oda, ele consegue criar um background muito legal antes de inserir um tripulante novo ou criar um arco inteiro. Pra justificar a entrada de alguém no bando ou na história, né? Ou ele dá um porquê, ou simplesmente o Luffy quer entrar pro meu bando? Ou então ele, você caga? A primeira pergunta é, você caga? Aí depois, quer entrar pro meu bando? Porque mesmo você tem que verificar se caga, né? Pra depois ver se... Porque a pessoa pra entrar no bando do Luffy tem que fazer merda, né? Exatamente. Como estão vivos até hoje, é outro. Cara, como é que o Luffy fica encantado por um esqueleto que consegue encostar na parede de 45 graus? Quem não? Como? Ainda mais com a voz do Guilherme Briggs? Que absurdo! E que não quebra. Tem ainda isso. A senhorita poderia me mostrar sua calcinha? Minha nossa. Mas vamos lá. Começou essa zona com o Macaco de Luffy, né? Sim. Capitão da patota, o dono da Gomu Gomu no Mi, fruta da borracha. E como todo trope de personagem de anime shonen, burro que nem uma porta. E comilão igual o demônio. Não é? Luffy, ele é burro que nem uma porta. Eu não sei como é que está essa contagem hoje em dia, mas eu lembro que uma vez fizeram um levantamento que o Luffy não tem balão de pensamento. O Oda nunca põe balão de pensamento no Luffy. Ele não tem. Porque o Luffy não pensa. Cara, eu imagino que a cabeça dele deve ser aquele macaquinho que bate prato. Do Homer. Cara, eu vi uma vez falando nessa história dos tropos. tropes do anime. Eu vi uma vez um trope que eu achei fantástico, cara, que é duplas de protagonista, né? Duplas de co-protagonista. Aí você pega Naruto e Sasuke, um burro inteligente. Beleza. Gon e Killua, um burro inteligente. Parabéns. Luffy e Zorro, um burro e um burro. Não, cara, como eles sobreviveram até a entrada da Nami? É um milagre. É porque ela entrou logo depois, é que ela entrou rápido, entendeu? Ela não demorou muito pra ela entrar. Se demorasse muito, eles morriam de fome, desgraçado. Tá, aquele pequeno período onde tá só o Luffy e o Zorro, cara, é tipo assim, é o Tico e o Teco, o Patati e o Patatá. Cara, eu lembro... Não, mas a chance de ir com Deus é muito grande. Eu lembro de um episódio, eu não vou lembrar onde e quando foi, que eles estavam, acho que foi em Alabasta, que eles estavam... Não, não foi. Eles estavam fazendo um plano pra resolver um Gary pra poder invadir e fazer o escambau. E aí, assim, mas não pode, a gente tem que ser stealth, não sei o que, não sei o que. Quando eles olham pra frente, o Luffy já tá lá quebrando a porra toda, na puta que pariu. Cara, o Luffy, ele literalmente ele não pensa, ele só vai e faz. Tanto que a Nami e posteriormente a Robin, elas são meio que o freio da galera. Porque se juntar. Não, a Nami e o Usopp também, né? A Nami e o Usopp, que são os únicos que planejam alguma coisa nesse caralho, né? É, já aí quando junta Luffy, Zoro e Sanji, o Oda ele tem que separar os três nos arcos, porque os três juntos no mesmo espaço, ninguém controla. Não tem um controle sobre eles. Agora vamos lá, qual vocês preferem? Trio monstro ou trio covardes? Monstro, por favor. Sara. Calma que o agora é o meu tico e teco que funciona. É que trio monstro é Luffy, Zoro e Sanji, trio covardes é Nami, Usopp e o Chopper. Não, então, eu gosto do trio monstro, mas eu sou muito mais a Nico Robin. Porque ela é o demônio. Ela resolve as coisas de uma forma assim, ó. Certeira. O Zoro não. O Usopp no início do anime, por ali, no início do... Cara, ele é maravilhoso, porque você sabe que os três juntos, você já tem o background, que os três juntos são foda. Só que o Usopp, ele sempre tem um motivo pra ficar cagado de medo, velho. Puta que pariu. Não, e ele tem um desenvolvimento muito grande de personagem. É claro. Pra ele se tornar o que ele já é agora na história. Ele tem esse desenvolvimento pessoal dele. Isso também entra o Sanji e os demais, mas eu acho o Usopp ele um desenvolvimento muito bom. Pro quanto ele eu só tenho que discordar de você uma coisa, meu querido Feed Kenga. Que o Usopp, ele não era muito foda no início da história. Ele é muito foda na história inteira, tá? Ele nunca deixou de ser foda, tá? Obrigado. Ele deixou quando substituíram ele pelo Sogeki. Eu preciso falar alguma coisa com esse filho da puta, não, né? Eu ia citar o Sogeki, mas obrigada. Eita, Prio, você já puxou. Mas o Usopp é tão foda, mas tão foda que pra substituir ele tiveram que botar um super-herói. Mas é claro. Ele literalmente é o... Ai, nossa, esqueci legal. Não vou nem citar do que eu pensei pra não dar a cagada, mas esqueci legal a comparação que eu ia fazer. Foi o que ela disse. Foi o que eu disse. Mas eu pergunto a vós, ó, meus queridos companheiros, o que é One Piece? São os amigos que fazemos. Não, pra valer. Não, pra valer. Olha, tu não começa com essa putaria de são os amigos que a gente vai no caminho, não. Começa com essa viadagem, não. Cara, é o poder do... Aí a gente entra no outro tópico, que é o século perdido e os poneglyphs. Eu acredito que é o poder do mundo. Simples. Tu acha que o... Magmático. O Rogério Dourado guardou o poder do mundo lá no Last Tale. Sim, porque o que o One Piece me passa é... Ele vai trazer a resolução de muita coisa. Porque tem os poneglyphs e os poneglyphs é o que vai levar a achar o século, as inscrições do século perdido completas e o One Piece. Solucionar a história do próprio universo, a própria... mitologia, o próprio mito do universo de One Piece, ele com certeza vai dar o poder do mundo pra essa pessoa. Ou não o poder do mundo, mas a resolução dos problemas desse mundo. Eu ouvi uma teoria de que lá em Loft Tale, o Gold Roger, ele viu a maior produção de saquê do mundo. Então era o melhor lugar pra festejar. Era o melhor lugar pra festejar. Então ele falou assim, cara, então não dá pra ficar aqui agora não. A gente tem que fazer muita coisa ainda. Não dá pra festejar agora. Vamos tomar essa birita depois. Aí largou a birita lá. Cara, é o pior que... Isso do One Piece, o século perdido, ele é muito dúbio, porque pode ser tudo. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser, literalmente, somos amigos que fazemos na nossa vida. Uma coisa... Uma Como coisa também que pode o Oda... ser algo, assim, magnânimo. Cara, o Oda prometeu que tem alguma coisa lá. Não é essa putaria de é os amigos que fizemos no caminho, não. Ele prometeu... Ele prometeu que tem alguma coisa lá em Laugh Tale. Não vai ser essa putaria dos amigos que fizemos no caminho, não. Ele... O que é One Piece? É a experiência que nós tivemos até agora. Não é. O One Piece... Cara, o pior que eu me pergunto se eles vão realmente achar One Piece, porque o Oda, ele, uns anos atrás, ele fez uns sketches, uns rascunhos do chapéu de palha mais velhos. Só que o tanto que o Luffy já usou as gears e tudo, eu acho que ele não vai ter longevidade pra chegar nos seus 40 e poucos anos. Ah, rapaz, se guias for cachaça, eu também tô nessa mesma vibe aí. Já usei muita guia. Não dá pra chegar longe não na vida, não. Meu Deus. Mas assim, pode ser tudo. Pode ser muita coisa. Não tem como. A mitologia de One Piece, ela já expandiu de uma forma que nem o Jota falou. É, começou simples e expandiu. Literalmente expandiu. Eu falo que One Piece é, sem dúvida nenhuma, a obra da vida do Eiichiro Oda. Depois de One Piece, eu acho que ele não faz mais nada. Não tem como. Nem precisa. Vai viver dando dinheiro que ele, dos royalties dele, porra. Então, o One Piece, cara, ele, pra mim, ele não precisa não é ser tão... descoberto, né? Ele não precisa ser ele descoberto. Ele é sentido. Não, ele pode ser visto. Mas assim, a gente, nós, o leitor, talvez a gente não precise vê-lo. Né? Tipo, no final da saga, beleza, encontra-se e tá lá todo mundo feliz, mas o que é? O Oda não vai fazer essa sacanagem com o povo, não, cara. Cara, ele é aquele meme que eu vi uma vez que era assim: não entendi. Será que é pra sentir? Fecha o Oda. Tô sentindo, mas eu queria entender. Não, o Oda não vai fazer essa sacanagem com o povo, não. A galera não, que lê imagem, né, que lê a porradinha, se bem que o One Piece já saiu da coisa de porradinha e se tornou muito mais do que somente porradinha. Mas, tipo. Cara, assim, algo pra você sentir. Ai, não sei. Vem cá, cá entre nós. Se o One Piece fosse aquilo que você armazena ao longo da tua jornada, vamos só assim, pensar isso. O Luffy já encontrou isso, porque ele é o pirata mais famoso hoje no mundo de One Piece. É o cara que tá botando pra quebrar em tudo quanto é lugar, o mais poderoso, né, entre todos. Então, assim, se era pra ser a fama e o reconhecimento de todos como o pirata maioral que existe, ele já é o tal, né? Ao chegar em Laugh Tale, com certeza ele já será, por natureza, o rei dos piratas, porque ele dominou tudo. Então, pô, One Piece não te torna rei do pirata. Para encontrar One Piece, você deve ser o rei dos piratas, eu acredito. One Piece chegou um pouco, a gente esquece desse sonho do Luffy de ser o rei dos piratas, né? Por isso que de vez em quando ele grita na nossa cara, né? Sim, na minha visão ele já se tornou. Chegar em Laugh Tale vai ser só a coroação, vamos dizer assim. Porque ele tem uma frota enorme, ele dominou, ele já bateu de frente. Ele não tem frota nenhuma. Ele mesmo já falou que ele quer que tenha frota de porra nenhuma. O povo quer seguir ele, problema do povo. Ele não tem frota nenhuma. Teoricamente. Não, então, essa história da frota do chapéu de palha é fruto da cabeça do Bartô. Só que se você levar em consideração de que o bando tá pouco se fudendo pro que o Luffy acha, tá tudo certo. Né? Falando no bando, vamos continuar falando do bando, né? Aí vem em segundo lugar seu Rororoa J. Santos, né? Seu Rororoa Soro, que é o espadachim das três bocas, né? O espadachim da espada da boca. Foi o que ele disse. Considerado primeiro imediato. Espadachim da tripulação, né? Aí depois disso veio Madame Dona Nami, Dona Ladra, Dona Gatuna, navegadora, boa navegadora. Porque junto ela e a Robin, a inteligência tá ali. E o Chopper. Uma das poucas pessoas que tem juízo no caralho dessa tripulação. Não, juiz ela é a única, porque a Robin também é outra doida. Outra biluca. Não, juízo por juízo, venhamos e convenhamos que o Jinbe também tem. Não, sim. Tá. Juízo por juízo, Jinbe não é o paizão à toa. Luffy Kun, é isso aí. Aí, depois de Nami veio o Sop, o Capitão Sop, com seus 80 milhões de homens. E aí, depois veio o Sanji. Aí o Sanji, perna negra, o cozinheiro, mulherengo. Uma das histórias mais legais de origem é do Sanji. É, concordo. Eu concordo também. Aí depois vem a do Chopper, que também é a segunda. Não, o Chopinho, o Chopinho, cara, o Chopper. Toninho Chupeiro, cara. Cara, pra mim, Sanji, Chopper e a Robin são o trio que tem as melhores histórias antes, sabe? Ah, cara, fato. Assim, pra o leitor inicial, a pessoa que quer conhecer One Piece, você vai se apaixonar por One Piece no arco da Nami, quando ela acaba baixando a crista e pedindo ajuda ao Luffy pra resolver o problema dela, e ele tira a porra do chapéu, bota na cabeça dela e fala, vamos lá, caralho, e saem os três, o bando inteiro marchando em direção à base dos homens peixe. Puta que pariu, velho. Em contraparte, a cena da Robin falando que quer viver também é maravilhosa. Porra, né? Top 10 cenas de One Piece, velho. Falando nisso, aí depois do... Depois do Toninho Chopeiro, vem dona Nico Robin, né? Não, Sunday. Eu adoro que ela se convida, né? Ela se convida. Ela não se convidou. O Luffy salvou a vida dela, ela se viu obrigada a entrar no negócio. Por isso, tipo, a galera entrou no navio e tá lá, oi, gente! Sendo que ela já tinha entrado no navio antes como Miss All Sunday, né? Ela já tinha... Ela não era uma pessoa desconhecida pra galera, né? Aí, cara, quando a Robin tá pra entrar no grupo, ela chega no grupo, começa a falar, o Sop, inimiga! Alerta! Inimiga! Todos apostos! Inimiga! Alerta, vermelho! Alô! É muito escroto, cara. E ela bem, bem tranquilona. É, tranquilona. A Robin você me deve. Bem. Aí o Sanji... O que que tu fez com ela, filho da puta? Agora sim, a Robin, ao longo do tempo, ela perdeu, assim, ou foi sublimada uma característica que ela tinha, que era muito massa no começo, que era aquele senso de humor negro dela. Sim, isso. Ainda tem. Muita coisa tem. Não parece nada. Na verdade, muita coisa da Robin foi sublimada com o tempo, né? É. Pra dar, assim, beleza, desenvolvimento de personagem, mas ela perdeu algumas essências interessantes dela. Sim, aí depois de Dona Robin, vem o quê? Seu Franquilino? É, seu Franquilino, né? Seu Franquileno, né? Seu Franquilesto, Ciborgue, Super! Ciborgue com o modo Centauro, que é maravilhoso, né? Moto Centauro, puta que pariu, cara. Não, ele, ainda bem que ele parou com essa putaria do modo Centauro, ligou o modo tanque, que o modo tanque é muito melhor do que o modo Centauro, cara. Cara, esse modo Centauro, Frank Centauro, é tudo. Não, é muito pra minha cabeça. Vai te foder. Mas assim, né? faz sentido a explicação, que assim, cara, eu não tinha como fazer atrás, então eu tive que fazer tudo na parte da frente. Não. Aí depois do Frank veio o Brook, né? O puro osso Brook, né? O único esqueleto com um afro, porque ele usa shampoo de babosa. Né? Cara, essas localizações são maravilhosas. Não é? Mas certa resposta, oi! Muito bem. E aí depois do Brook já é o Jinbe, né? Já é o Jinbe. Depois do Brook, tipo. Aí vamos lá, não quero roubar o posto de rosto da Dona Serafina, não, mas vamos lá. Mugiwara favorito, foda-se o Luffy. Robin. Soro. Robin pra Serafina, Soro pro Feed Kenga, né? Pra mim é o Brook, cara. Claro. Eu amo o Brook. Eu amo o Brook, cara. Eu amo. Pede pra ver minha calcinha, Nerd Master. Ô, oh, eu tô. Eu mostro minha calcinha. Mostro meu pano de bunda pra ele a hora que ele quiser. Ele no arco da ilha, da ilha lá, que ele se perde na ilha. Vamos mostrar o pano de bunda pro cara. Puta que pariu. Ai, que merda. Vamos lá. E arco favorito, Dona Serafina? O arco da Robin, eu gosto bastante. Que, inclusive, é o que eu estou ansiosa pra ver agora no live action. Water 7 barra Enies Lobby? Yeah. Muito bom. É, Xota... Então, era justamente o que eu ia dizer, porque é o meu arco favorito. Mas ué, você pode ter o mesmo arco favorito que ela, não. Qual o problema? Assim, em questão de indicação, o meu segundo arco favorito seria a Guerra dos Melhores lá em Marineford. É consenso, pelo menos que eu saiba, né, da galera dos fãs, que o Water Saber barra Enies Lobby é o arco mais foda. É o mais foda de todos. O arco mais maneiro. Não, bonito, só né, pelo momento, não só pelo momento eu quero viver da Robin, mas a história como um todo, cara. Ele tem começo, meio e fim lindo. Se Deus e claro que a gente não pode esquecer do funeral do Merry, né? Que puta que pariu. Assim, se Deus o livre One Piece tivesse sido cancelado, porque a Jump é doida, tivesse sido cancelado ali, ele foi início, meio e fim, ele foi fechadinho. Sim, sim. Aí como... Mas como ninguém perguntou, mas eu espero que vocês queiram saber a minha opinião, queremos o meu saber. Arco favorito não é o Water 7 Enies Lobby. Eu gosto muito do Water 7 Enies Lobby, mas o meu arco favorito é Thriller Bark. É bom também. Principalmente porque lá não acontece nada, né, Nerd Master? O teu cu. Uai, não lembra do Zoro não, Zé? É, não, é terça-feira, né? Não aconteceu porra nenhuma. Nada. Com certeza. Cara, a cena do aconteceu nada com o Zoro, puta que pariu, cara. Caralho! Cara, vamos deixar aqui já pré uma sugestão de pauta futura, talvez pro ano que vem. Top 10 cenas fodas de One Piece, porque mesmo não dá. Pra... Acho que isso aí já entra no Paranerd. Quem sabe? Quem sabe? Então, agora que falamos sobre as principais sagas e arcos, live action de One Piece. As impressões que todos estão tendo sobre. Eu amei a primeira temporada e tô muito pilhado pra ver a segunda. Mas tô muito... O Inhaki é um menino mais lindo, mais fofo que existe na história dos meninos lindo e fofo da internet. Puta que pariu. Não, ele é muito... Ele... Nossa! Como é que fala? Eu não tenho palavra, sabe? Ele é delicinha. Cara, não, ele consegue ser mais Luffy fora da tela do que dentro da tela. Não, tem um vídeo dele que eu acho muito bonitinho, que ele lá no Japão, entrevistando a galera e perguntando sobre o live action. Ele é muito esforçado, eu acho muito bonito isso. O vídeo que eu mais gosto do Inhaki da galera é eles no Brasil numa feira comendo pastel. É muito fofo, é muito fofo ele comendo pastel. Não, a foto dele, a foto deles na escadaria do metrô da Liberdade é muito boa. Que foto maravilhosa. Mas assim, se não me engano, essa segunda temporada vai pegar o arco inteiro, né? Ou tá vai chegar em... até o final de Alabasta, eu acho. Então vai pegar o Eu Quero Viver da Robin, né? Não, porque Eu Quero Viver da Robin é o Water 7. Ah, então vai ficar pra próxima. Ou seja, ela acho continuar. Que ela não chega nem a entrar no bando quando ainda terminar a segunda temporada. Cara, eu tô achando bom que a série, ela tá fazendo o trabalho que o The One Piece, que é o remake que vão fazer, já tá tendo. O tempo, o timing da série tá muito boa. Uhum. Pra poder desenvolver tudo. Então, e o The One Piece, eu acho que ele vai muito seguir. Eu sou muito reticente com remakes. Não com remakes, na verdade. Eu sou muito reticente com os gráficos hoje em dia. Eu acho os traços muito suaves, umas linhas muito finas. Eu tô amando a terceira temporada de Bleach, mas eu ainda me sinto meio dissociada. E o One Piece, ele com certeza vai seguir essa linha. Aí vamos lá. Fora o Inhaki. Fora o Inhaki. Porque o Inhaki é o concurso, né, cara? Inhaki é o favorito de todo mundo e foda-se o resto. Quem vocês mais adoraram ver no live action da primeira temporada? Zoro. Cara, eu adorei o Taz Skylar de Sanji. Depois da Robin, o Sanji é meu personagem favorito. E o tanto que esse cara se dedicou pra fazer, e ele tá se dedicando pra fazer o Sanji, é maravilhoso. Eu não discordo de vocês dois, mas o meu favorito disparado na primeira temporada, principalmente se for na versão dublada, é o Bug. O Bug é hilariante. O Bug conseguiram fazer. O episódio dele é foda. Cara, e o mais engraçado no Bug é os erros de gravação do Bug. Que o Bug tá. Aquela cena que tá a cabeça do Bug em cima de uma mesa, ele tá literalmente enfiado dentro da porra da mesa, né? Aí eles erram alguma coisa na cena. Ai, cara, tá doendo eu ficar aqui dentro dessa porra dessa mesa. Não erra mais, não, porra. Uma coisa desse Bug aí que eu gostei da versão dublada é que eles utilizaram aquele é o quê, cara. É o quê? É o quê? Não, é o Bug! Filhote de seringueira! Não, a dublagem brasileira, como sempre, ela elevou mais do que já estava elevado a obra, né? Então... Agora sim, é roubar no jogo, porque assim, o primeiro que aparece, o Luffy e o Zoro, a gente sente aquela estranheza no início, né? Porque, porra, você tá no anime, você tá no coisa, então, pra você pegar e começar a aceitar aquilo como One Piece, demora um pouquinho. Então, quando o Sanji entra, você já aceitou, você já tá imerso no negócio ali. Então, você fala, ele vai aparecer, e quando ele aparece, é foda. Então, é muito mais difícil você aceitar os protagonistas, os primeiros, do que os que vêm depois. Quando o bug entra, você já tá puta paga já. Você já, porra, vem, só vem. Eu vou te contar um negócio. Eles conseguiram fazer umas caracterizações muito fodas. O Mihawk e o Ahong estão perfeitos, cara. Não, não só isso. Você vê o Ruivo lá, parceiro. Cachaceiro, filho da puta. Tá muito bom, porra. E quando o Mihawk vai mostrar o primeiro cartaz do Luffy pro Shanks, é muito igual a cena, então muito igual. Cara, é assim, tem paralelos muito legais. Assim, tudo bem que é muito resumido a série, é bem resumida, assim, resume muitos arcos em poucos episódios, mas você não sente falta do que foi sublimado. Sim, porque a história tá ali, tá contada, legal. Fizeram um timing muito bom pra toda a situação. Pena que não vai aparecer, acho que não vai aparecer na segunda temporada, mas eu queria ver muito. Para de comer! Do Smoker, cara. Eu acho que não vai ser nessa temporada que vai aparecer, mas eu queria muito ver essa cena. Para de comer, filho da puta! E o ele Smoker não aparece agora? O Smoker agora. Puta que pariu, velho. Já vi que eu não vou dormir durante 2 dias assistindo essa merda. Não, eu tô vendo a palhaçada que eu vou ficar também quando sair. É muito meme em cima de memes. Cara, a dublagem brasileira criou cada meme melhor do que o outro. Puta, não, a dublagem brasileira, como eu falei, ela elevou o que já tava elevado. Assim como fez com o anime também. A dublagem do anime é maravilhosa. Então, gente, com recomendações de leitura pra galera. Então, a minha recomendação de leitura é um clássico, assim, da minha infância, que eu adoro pra caramba, e esses dias eu redescobri, que são as HQs de Mortal Kombat. Assim, super indico, é uma leitura muito boa, principalmente a nova fase agora da Udon, que eles estão fazendo. Ah, não é aquela versão safada brasileira, não, né? Então, aquela versão safada brasileira, na verdade, é a versão inglesa, que traduziram daquele jeito maravilhoso do Brasil. Mas também, eu indicaria ela também. Só que eu gosto bastante da atual da Udon. Então, eu não sabia que tinha HQ de Mortal Kombat, né? Tem, depois eu te passo. O link pra comprar no site. Sim, eu vou te passar o link pra você comprar no site. Aham. Inclusive, vou te mandar o link agora pra você comprar no site. Perfeito, obrigado, Sarinha. De nada. Jota? Eu quero indicar pra você que tem interesse em coisas novas pra ler, Bando de Dois, de Danilo Beirute. Agora, se eu não me engano, tá na quarta edição, né? E é uma história nordestina sobre dois cangaceiros que precisam vingar, encontrar as cabeças do seu chefe de bando. Todo mundo foi falecido e só sobraram esses dois. E eles se juntam, cada um com seus intuitos, e vão nessa jornada em busca de salvar as almas do bando todo, encontrando as cabeças aí que foi levado pela Volante. O legal dessa história é uma história de cangaceiro, mas ela foi escrita e desenhada pelo Danilo Beirute, que por si só é maravilhoso, tanto no traço quanto na história. E é uma história muito célere, muito bonita, e parece aqueles westerns espaguete, né? Aqueles velho oeste norte, italianos, que é muito legal, é divertido, muito fácil de ler. E, porra, tá na Amazon, se eu não me engano, por bem baratinho, dá pra você comprar lá parcelado. Amazon, patrocina nós, por favor. E eu vou me corrigir muito grande, porque eu falei da Udon, mas eu confundi com HQs de outra série que eu vou falar em outro programa. Não existe HQ da Udon de Mortal Kombat, gente. Seria da própria DC Comics mesmo, que foi a adaptação de Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10. Medo. Fora isso, eu já tava querendo comprar aqui, já tava passando... Pois cartão. Fora isso, as antigas, aquelas maravilhosas dos anos 90, que inclusive abrange o início, né, das lutas de Mortal Kombat, e ele vai pra Battle Wave, e também tem os pequenos arcos, que é do Raiden, do Kano e afins. Mas é porque eu confundi com outra série que falarei no futuro. E você, Nerd? Eu quero recomendar um compilado que saiu tem um pouquinho de tempo já, mas ainda está disponível nas Amazons da vida, que acha fácil, de um conjunto de histórias que eu amava de paixão quando eu era moleque, que é a série Pateta Faz História. Se você, jovem mancebo, não sabe do que eu tô falando, imagina o Pateta fazendo o papel de Galileu Galilei, Cristóvão Colombo. Eu lembro. Lembra dessas histórias? Então a Panini, ela lançou compilados dessas histórias, que eles chamam de coleção definitiva. Cada coleção vem com, acho que, 4 ou 5 histórias. E é muito lindo. É muito gostoso. E o mais legal nessas histórias é, não presta atenção nos quadrinhos. Presta atenção nas bordas dos quadrinhos, porque sempre tem um trocinho desenhado, uma ligação entre um quadrinho e outro, outras coisas. Cara, é muito engraçado essa história do Pateta Faz História, cara. É muito boa mesmo. Cara, é muito legal mesmo. E, assim, eu vi aqui agora na Amazon, cada volume separado por R$9,90. Tem os volumes com as histórias separadas, mas o que eu tô falando é a coleção definitiva, que são 5, 6 volumes numa patada só, né? Mas sai a R$80 em média. Porque você pega R$9,90 vezes 5, dá 50, só que é capa dura, né? É coisa bonita. É capa dura, é mais bonita, é mais legal pra botar na estante, então vale a pena. Antes das considerações finais, eu queria fazer uma pergunta pertinente a vocês dois. Pertinente. Primeiro, Sara, se tu pudesse escolher agora, se estivesse com bastante fome, qual Akuma no Mi tu comeria e por quê? Porra, bicho, eu... Porra, não, essa não existe, não. Não, você me... Não! Você me pega que eu não sei de cabeça o nome da Akuma no Mi da Robin, cara. Eu acho incrível. Hana no Mi, a fruta. Isso, da Hana. Flor. O mais bonito pra mim é o fato de todos os golpes dela ter... nome francês. Eu fico, que legal. Pra começo de conversa, que se tu tiver com muita fome, mas tem que estar com muita, muita fome mesmo, tem que a Akuma no Mi tem gosto de merda, né? Não, eu fico pensando que o Luffy, ele come, depois fica, que coisa ruim, né? Fica engasgado com essa porra. E você, né, Nerdmaster, por que você teria... Qual seria a tua Akuma no Mi e por quê? Caralho, que bem, pergunta sacana. É, claro. Né? Não tô aqui pra facilitar a vida de ninguém. É, tomando teu cu, né? Não, essa não tem não também, né, irmão? Fala tu primeiro, enquanto eu tô pensando na minha. Ah, Dorudoro no Mi. A da porta? A da porta, velho. Ah, tá. Eu sou gordo, eu não gosto de andar, velho. Mas a porta anda. Quem disse que a da porta não anda? Ah, eu ando numa outra dimensão, muito melhor do que andar nessa daqui, parceiro. Ah, tá bom. Ok. Ele fica transitando. Não, eu não faço isso, não. Eu tô gordo demais, não tô fazendo isso. Não tô transitando mais, não. E é diabético, não sobe mais também. Não sou diabético. Ai, caralho. E isso aí também não tem, né? E Sara, fala, né, de mascote? Porra. Não, não tem dessa, já falei. Toma no teu cu. Seu filho da puta. Vai, fala, porra. Ah, pera aí, deixa eu pensar. Você me pegou de surpresa, cacete. Ah, eu vou querer a Jequinomi. Não é a jaqueta. É a Jequinomi, a fruta magnética do... Do Kid. Isso, essa fruta é foda. Mas ele só faz mão gigante, velho. É porque ele é um idiota. Ele tem o poder do Magneto e faz mãozinha gigante, porque ele é um imbecil. Eu seria muito mais poderoso do que aquele imbecil. Porra. Cara, agora sim, a fruta que a Sarah escolheu, eu só vejo vantagens, né? Ah. É muito boa, velho. Então, quais são as suas considerações finais, Nerdmaster? Em primeiro lugar, eu quero considerar o Jota um filha da puta. E? Porque ele me faz dar um trabalho desgraçado na edição desse Paranerd, mas. Gente, sério. Quem nunca leu One Piece ou assistiu One Piece porque, ai, é muito episódio, é muito capítulo, é muita putaria, vê o live action. Não, melhor, vê o live action. Não gosto. Live é. Espera sair o The One Piece. Pronto. Ou não espera porra nenhuma e vai assistir o caralho dos troços, tá tudo dublado na Netflix, vai te fuder. E você, Jota, quais são suas considerações finais? Eu considero, inicialmente, que o Nerdmaster é com mimimi à toa. Segundo, One Piece é uma obra para quem gosta de emoções fortes, de diversão e de uma história muito, muito legal. Você pode procurar erros, falhas, escambau dentro de toda a trama de 30 anos aí do Mestre Oda, escrevendo essa obra, mas você não vai encontrar nada que não seja justificável. Então, One Piece é se você quer ter uma relação com uma história. E eu tenho uma relação muito forte com um caçador de pirata que bota 3 espadas na boca. Ô, delícia. Então, meu parceiro. Ai, caraca. E se você fala assim, cara, não vou ler nem com a porra um mangá que tá há 30 anos sendo publicado, assiste o filme, depois assiste o anime se tu quiser. Depois lê um ou dois arcos e acabou. Não precisa. O importante é você conhecer essa obra e ter um pouquinho dessa experiência que a gente teve bastante aí durante esse tempo todo. Então, as minhas considerações finais é One Piece, ele é uma obra, sim, fenomenal. É uma obra que é geracional. Começou lá nos anos 90. Tem gente que era criança na época, hoje em dia já tem filho, e se brincar, o filho tá tendo filho. Então, é uma obra geracional, grandiosa, forte, e que tem tudo, assim, pra ser um marco que dure muito tempo. E, como eu falei lá no meio, é uma obra, a obra da vida do Eiichiro Oda. Acredito eu que ele não vai querer fazer mais nenhum mangá depois de One Piece, até porque ele teria muito aquela cobrança de algo que batesse de frente ou que chegasse a igual. E eu acho que ele já tá cansado desse ponto de querer se superar. Ele já se supera dentro do próprio One Piece. Pra quem não gosta, eu sou da geração que muita gente fala, ah, é porque é longo demais, ah, porque é enjoado demais, ah, porque só fica bom depois de tantos capítulos ou de tantos episódios. Cara, primeiro que eu indico ler o mangá. A leitura do mangá é muito boa, muito gostosa. São 100 volumes, mas, pô, você lê Jojo, cara. Jojo pegando tudo também é 100 e lá vai pau de mangá, de volume. Só que tem aquela pegadinha psicológica, dividido por arcos. Então, você lê aquele tanto e nem sente. Então, leia o mangá. O mangá é super de boa. Não quer ler o mangá? Encara o anime. Não quer ler o anime? Não quer ler o anime. Não quer ver o anime? Veja o live action. Eu indicaria também musicais e peças de teatro, mas One Piece não tem, pelo menos até onde eu saio. Ou assista agora o The One Piece, que vai sair, que já é o remake com um time melhorado para as coisas. E é isso, super indicado. Muito obrigada a todos que estão ouvindo esse segundo episódio piloto. Agradeço também ao Nerdmaster, ao Jota, pela paciência comigo, por eu estar aqui tentando, me recompondo, voltando a sentar na poltrona de host. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, e é isso. Até!